Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia aos nossos queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba e agora do mundo afora. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz do 18º andar do edifício VIP Centro. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem trazer os ensinamentos de ética e de moral, como nos ensinou e nos ensina até hoje o nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença para entrar em seus lares com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também o grande apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje, o nosso programa aqui tem como convidada a Cíntia Guilherzoni, Grilenzoni, né? Não, Cíntia Pimentel. Ah, eu estou misturando os dois convidados que vinham, né? Tá fazendo a Cíntia confusão, Pimentel, né? Porque vinha o outro convidado, mas não vai faltar, que aí o sobrenome dele era esse. Então é a Cíntia Pimentel e o assunto que nós vamos falar aqui é sobre animais. Um assunto interessante que o público tem pedido para nós conversarmos sobre os animais. E ela é uma das especialistas dessa área que vem conversar conosco aqui. E falando até sobre o tema que nós colocamos, os animais têm livre-arbítrio, né? Interessante. Será que é a pergunta 595 do Livro dos Espíritos, uhum. Tá? Então nós vamos conversar com a Cíntia sobre isso. Ela é nossa convidada aqui hoje. Né? Se demorar um pouquinho é porque ela está vindo de São Paulo e ligou para o Rui que está chegando aí agora. Então a gente está dando uma seguradinha aqui esperando a Cíntia chegar. Mas a nossa prece do dia de hoje, ligue para nós, claro, né? 3941-9750, 3942-9750, o nosso DDD é 12 aqui da cidade de São José dos Campos. Se você preferir também, entre nas nossas redes sociais, Facebook e WhatsApp que o Rodrigo vai passar. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga e da Rádio Online Vivência Espírita. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando que esse programa ele é retransmitido todas terça, quinta e sábado às 7 horas da manhã. Então, quem perdeu o programa, sem perder o programa de domingo, é só ligar no nosso aplicativo aí, baixar o TuneIn, colocar a Rádio Online Vivência Espírita e ouvir a reprise durante a semana aí às 8 horas, terça, quinta e sábado. Então, quem puder participar do nosso programa, a gente vai definir aqui uma pergunta para sorteio, para interagir com vocês. Basta ligar nesse telefone que o Jorge falou. Pode enviar também perguntas, né? Não só respondendo a pergunta para sorteio, mas também participar. Então, eu vou repetir, é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Também temos o site, que é o Facebook, facebook.com/programa Vivência Espírita. Então a gente sempre posta lá, interage com os ouvintes. E também tem o WhatsApp, o grupo do WhatsApp do Vivência Espírita. Então quem quiser participar do grupo, entre lá no www.vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. Então é só colocar barra WhatsApp no final, aí vocês podem preencher lá um formulário que a gente adiciona vocês no grupo do Vivência. Aí interage conosco aqui durante o programa. Vamos então iniciar com a pergunta para com a prece de abertura com o Edson Figueiredo. Que a paz do Mestre Jesus abençoe aos nossos corações, fortalecendo a todos nós, que em cada lar, nesse momento, possam sentir a alegria, sentir a esperança de estarmos reunidos em mente, buscando a Jesus, Senhor de todas as horas, Mestre de todos os mestres, que estará sempre nos fortalecendo e que venhamos a compreender que hoje, mais do que nunca, temos a necessidade de buscar o ensinamento evangélico. Não importam as religiões, importante sim é que o homem busque se renovar, buscando através das virtudes se transformar numa pessoa melhor do que é hoje, pois o mundo só irá melhorar se nós, cada um de nós, ou melhor, melhorarmos. Pois é necessário buscarmos pela paz, mas mais do que nunca, trabalharmos pela conquista da paz. O homem necessita que seus atos sejam brandos para reconstruir uma nova sociedade a partir de si mesmo, a partir do seu próprio lar, a partir, enfim, de uma família onde possa estar deixando prevalecer a cada instante, a cada dia, os valores morais tão necessários, a harmonia e o bom relacionamento entre as pessoas. Quero deixar nesse instante que Jesus possa a cada instante estar compartilhando conosco, através da nossa vontade de irmanarmos os nossos corações para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é: os animais têm livre arbítrio? Isso nós vamos encontrar a partir da pergunta 595 do Livro dos Espíritos. Mas nós estamos aqui aguardando a doutora Cíntia Pimentel, que é advogada, ativista pela defesa e proteção dos animais, membro da Comissão de Proteção Animal da OAB, advogada da Associação Natureza Informa, advogada da ONG Canto da Terra, coordenadora jurídica do Fórum da Defesa e Proteção Animal da cidade de São Paulo. A Cíntia me ligou logo de manhã, era umas 6:30, dizendo que estava saindo de São Paulo. E com esse tempo de chuva, não sei se pode ter, espero que não tenha acontecido e nada de grave. Eu acredito que a estrada também está muito cheia por causa do feriado prolongado, né? Então, está todo mundo saindo de São Paulo e indo viajar. E quando fala sair de São Paulo, ó, o que eu faço lá em uns 40 minutos vira uma hora e meia. Bem, por isso que a gente deve agradecer de morar numa cidade perto de São Paulo. Mas o trânsito aqui está ficando também complicado, né? Mas é bem melhor que São Paulo, né, Jorge? Enquanto nós aguardamos a Cíntia chegar lá de São Paulo, você esteve lá no Embu? É no Embu das Artes? Isso, Rui. Ontem nós fomos lá com o Grupo Castelã no Obreiros do Amor e Misericórdia, né? Obreiros do Amor e Misericórdia é um centro espírita que faz curas, nas cirurgias, curas espirituais, né? É um pouco diferente, são mais de cento e tantos médios que de uma vez só atendem as pessoas, né? Então, mas são médios médicos? Muitos médicos, muito, né? Médico. Não é... O Alamar que falava que era todo mundo médico, mas o Alamar, ele viu uns 10, ele já, o Alamar tinha uma bondade tão grande naquele coração dele, né? Que ele falava já, ele ficava tão empolgado com os trabalhos, não era só com esse trabalho, todos os trabalhos, né? O Alamar vinha aqui, ele Por aí, o que ele falava do nosso programa era incrível, né? Dá a impressão que a gente, eu, você e o Rodrigo também eram os caras melhores do mundo, né? Porque o que ele tinha no coração quando ele gostava das pessoas, né? Quando ele via a seriedade do trabalho. Então, muitos médicos atuam lá. Inclusive, o Dr. Newton é o presidente do centro, né? Ele é o que dirige o centro lá. O Dr. Bellini, que trabalha aqui na casa da Marcela também. Aqui em Jacareí, né? É. Também trabalha lá. Né? Agora, outro cara que trabalha lá, que é um amigão nosso, que gosta demais, a gente não esquece, é o Ney, o Ney Prieto Pérez. Ah, né? O Ney Prieto Pérez? Ney Prieto Pérez, eu falei ontem com ele. E todas as vezes que ele vê a gente, ele fala, poxa vida, rapaz, como é que tá aquele programa de vocês? Eu falo, não, legal, você precisa voltar lá, né? Eu vou pegar o telefone pra gente chamar o Ney, né? Que o Ney é uma pessoa também, assim, já de uma certa idade, mas tem uma vivacidade fantástica, né, e o Ney? Ele foi um dos fundadores da Aliança. É, aquele livro Cartilha do Aprendiz, né? Eu acho que é Cartilha do Aprendiz da Aliança, ou alguma coisa do Aprendiz, um livro verdinho, foi dele. É, né? Dele. Que o pessoal fala que é um dos melhores livros que tem pro aprendiz, aprendiz na escola de aprendizes. E ele também é um dos médiuns que atua lá, né? O Ney. E ele era muito amigo do Dr. Hernani, né? E Hernani Guimarães Andrade. Aquela parte científica. O Ney conhece bem esse lado de transcomunicação, né? Esse lado de usar os nossos instrumentos para fazer comunicação com a espiritualidade. E o filho dele é especialista em regressão. É a família toda, né? A esposa também. É. E ele mora lá em Imbu das Artes, ele mora lá, né? E muitos, então, são muitos médios que atuam ali. E ontem mesmo eles atenderam a 600 e poucas pessoas lá no painel, tudo organizado, todas as apresentações dos grupos que vão lá são filmadas, passa direto, não, joga direto pro YouTube, né? É bem organizado mesmo, coisa assim. E eles mudaram de local, eram em outro local mais rústico, agora estão no lugar, eles compraram outro local bem mais assim, que a infraestrutura é bem maior, no sentido de acolher as pessoas, né? É muito mais tranquilo, as lanchonetes são bem grandes, né? Parece, é uma fazenda, parece que o local ia ser um spa lá, né? Aí eles desistiram de fazer o spa e o pessoal do Obreiros conseguiu comprar o local e fizeram a adaptação para ser esse trabalho aí incrível que tem todo final de semana, sábado e domingo, né? Sábado e domingo tem lá. E eles vivem como os outros centros espíritas também, fazendo promoções, né? Com as bibliotecas, com os bazares, com as promoções de pizza, promoção de macarronada, promoção de almoço, jantares, essas coisas também. Então é muito procurado e foi muito legal lá a apresentação nossa ontem do Grupo Castelã. E eles têm, por ser muitos médios, eles começam a atender assim às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã é a abertura, né? No caso, foi a apresentação do grupo que vai e todo mundo assiste a apresentação. Depois, às 9 horas, é que começam os trabalhos. Quando é 11 e pouca, meio-dia já acabou, né? Porque é muita gente atendendo mesmo, muitos médios atendendo as pessoas e é bem rápido. E as pessoas também acabam o trabalho e já estão dispensadas, vão indo embora. Estacionamento dentro da chácara lá para todos os veículos, todas essas coisas assim. Bem organizado mesmo. Mas as pessoas que não conhecem, vale a pena conhecer. E que tipo de operação que ele faz? Faz corte? O que eu vi lá não é cirurgia espiritual, por exemplo, como o João Berbel faz, como o Edson Barbosa faz. Não é assim, daquele jeito. É muito mais como se fosse um tratamento de passe mesmo, só que é um passe mais demorado. É um passe com toque, né? A pessoa põe a mão nas pessoas, né? É diferente o passe. Muita gente dando passe ao mesmo tempo, vê que as pessoas estão incorporadas, as entidades estão ali, né? Estão incorporadas os que estão dando os passes. A diferença é essa, né? Porque quando a gente vai nos nossos centros, assim, para dar passe ninguém incorpora, né? Ninguém está incorporado para dar passe. E nesse local, sim, você vê que as pessoas estão incorporadas, mas é o tipo de passe que eles dão ali. Não é cirurgia igual o Edson faz, que a pessoa vai lá, deita na maca, né? E faz a cirurgia espiritual mesmo, igual o João de Deus, né? Essas pessoas que fazem cirurgia. Então é um pouco diferente. A gente faz esse tipo de trabalho lá na casa da Marcela. Inclusive o Dr. Bellini, que trabalha lá no Embu das Artes, ele também trabalha na casa da Marcela. E o Araquém também, que vem lá de Embu, fazer também esse trabalho aí todas as quartas-feiras aqui na casa da Marcela. Então é um passe um pouco mais demorado. Lá na casa da Marcela, por exemplo, a gente dá o passe tradicional, o passe, né, de imposição de mãos, e há algumas pessoas que já são atendidas previamente e são levadas para esse passe mais específico, digamos assim, mais dirigido para aquilo que a pessoa está necessitando. Daí o grupo Castelândia esteve se apresentando lá, Jorge? Foi, se apresentando, fizemos 2 horas e meia de apresentação. Nossa. Foi demorado mesmo, foi. Os velhinhos sofreram lá. A Graça ficou até mais manca, né? Então, ficou em pé lá. Né? Ficar em pé. Uhum. Mas foi muito bacana, né? Muito legal mesmo. Lá. Não é a segunda vez que nós fomos no outro mais antigo e agora nesse novo também. Rui, agora outra coisa interessante, né, que eu queria falar, dividir aqui com você, já até falei para o Rodrigo, foi uma notícia que eu tive na sexta-feira, uma amiga minha lá da Bahia, a Lu Almeida, que é a esposa do Manuca Almeida, aquele que fez a música Esperando na Janela, né? Então ele estava aqui em São Paulo. Esperando na Janela, aquela música de sucesso. Isso, então, o Manuca Almeida, aquele meu amigo lá de Juazeiro, ele que é o compositor da música, né? E ele estava em São Paulo, e onde ele vai, ele leva o livro, né? Onde ele vai, ele leva o meu livro. Ele gostou muito do livro, Músicas Espirituais, Como Acontecem. Então, o que que acontece? Ele estava com o livro, encontrou com o Moraes Moreira, ele está fazendo propaganda para todo mundo, e ela falou, ó, encontrou com o Moraes Moreira tomou seu livro e levou embora, mesmo sendo autografado pela gente. Eu falei, muito legal, Felipe. Ela falou, não, o Manuca, onde ele vai, ele fica fazendo propaganda do seu livro, Músicas Espirituais, que ele adorou, né? Aí tem algumas coisas que é legal a gente saber antes de morrer, né? Porque geralmente o pessoal faz homenagem pra gente quando a gente morre, né? E essas notícias são muito boas quando a gente fica sabendo que... Não, e tem no Face, tá lá a fotografia dele, tá ele e o Moraes Moreira mostrando o seu livro, né? A pessoa que propaganda enorme, Legal, muito bacana mesmo, muito bacana. Fiquei muito feliz, assim, por isso, né? Por ele ser uma pessoa, um poeta, né, uma pessoa famosa no Brasil todinho, e dar valor para um livro que a gente fez, dar valor, gostar, que é um músico que é um livro que fala diretamente da música, né, do lado espiritual, e ele passar essas coisas para as outras pessoas também, que a gente sabe que os músicos são médiuns especiais. Então, por ser médiuns especiais, eles estão dando valor para esse livro que foi feito para todas as pessoas, não é um livro para músico, né? É um livro para todo mundo saber como que as músicas espirituais acontecem. Mas o papo está legal, mas a Cíntia chegou e a gente vai começar a conversar com ela, né? Nós vamos começar depois dos comerciais? Podemos entrar a fazer um comercial e já voltar, que aí a gente chegou, já faz um preâmbulo aqui com a Cíntia. Esperamos também, né? Dá um abraço nela, tirar foto. Né? Já dá um abraço, tirar foto dela para poder colocar aqui no nosso WhatsApp e no Face, e a gente volta já. Então nós vamos para o nosso intervalo comercial com a música, vou colocar a música Natureza aqui com a Célia Tombo e a Magali do CD A Grande Transição Planetária. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Viajando pela estrada, contemplando a natureza, todo verde a me mostrar. Na distância o sol poente, anunciando o fim do dia, e a noite vai chegar. Olho o céu todo estrelado, vejo a lua prateada, quanta luz, quanto esplendor. No horizonte o infinito, nosso mundo é tão bonito, sinto a mão do Criador. Nossas flores são tão belas, os jardins na primavera, é a presença do Senhor. Tanta beleza só me traz felicidade, o som da mata me faz cantar. Os passarinhos despertando a madrugada, tudo que sinto me dá força para amar. Viajando pela estrada, contemplando a natureza, todo verde a me mostrar. Na distância o sol poente, anunciando o fim do dia, que a noite vai chegar. Olho o céu todo estrelado, vejo a lua prateada, quanta luz, quanto esplendor. No horizonte o infinito, nosso mundo é tão bonito, sinto a mão do Criador. Nossas flores são tão belas, os jardins na primavera, é a presença do Senhor. Tanta beleza só me traz felicidade, o som da mata me faz cantar, os passarinhos despertando a madrugada, tudo que sinto me dá força para amar. Tanta beleza só me traz felicidade, o som da mata me faz cantar, os passarinhos despertando a madrugada, tudo que sinto me dá força para amar, tudo que sinto me dá força para amar, tudo que sinto me dá força. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. E agora nós estamos aqui com a doutora Cíntia Pimentel, que é advogada, ativista pela defesa e proteção aos animais, membro da Comissão de Proteção Animal da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, advogada da Associação Natureza em Forma, advogada da ONG Canto da Terra, coordenadora jurídica do Fórum de Defesa e Proteção Animal da cidade de São Paulo. Então, nós temos aí uma pessoa que realmente se preocupa com a causa animal. Bom dia, Cíntia. Podemos chamá-la de Cíntia Pimentel? Cíntia. Cíntia Pimentel. Bom dia. Bom dia. E como é que fez? Boa viagem de São Paulo para cá? Graças a Deus. É. Peço desculpa pelo atraso. Pelas... E ela trouxe... no meio do caminho. É. Ela trouxe uma amiga junto, mas não pôde entrar aqui no prédio, né? Sim. Ela trouxe a cachorra que não pôde entrar no prédio. Mas, Cíntia, então nós vamos entrar logo direto aqui na pauta, porque nós acreditamos que haverá muita participação no programa de hoje, porque você começou aqui em off, começou a falar uma série de coisas que vai interessar a nossa população aqui de São José, a nossos ouvintes aqui de São José dos Campos. Os animais são coisas ou seres sencientes? Primeiramente, o que significa sencientes? Sensiente, desde 2012... teve a teoria, a junção em Cambridge, na faculdade, que vários neurocientistas fizeram várias pesquisas e eles chegaram à conclusão que os animais sentem. como o ser humano. Eles têm a parte neurológica, que tem todas as junções cerebrais para ter a sensação fome, sede, tristeza, dor, estresse. Então, isso é um... Eles... Até abandono, né? Sim. O estresse pode ser de diversas formas. Por retirada do tutor, pelo abandono, por os animais em rodeios, eles ficam em um estresse grande. Por velhice, né? Por velhice. Então, assim, você tem que ter o respeito pela parte que o animal está vivendo. Se é um filhote, ele precisa de mais atividade, ele tem essa necessidade. E se você privá-lo, ele vai ter o estresse pela privação de atividade, porque ele tem essa sensiência, ele é um ser que também tem as mesmas necessidades de um ser humano. Ele não tem a cognição tão avançada ainda como um ser humano, mas ele tem todas as partes das sensações. Ah, então, isso é senciente. Isso. Quer dizer, então aquele negócio de dizer que o animal não sente nada, ele está aí... Está aí para servir a gente. Porque a gente concorda até. Quando eu falo a gente, eu estou falando no geral, né? Não é no meu caso específico. As pessoas acabam pensam assim, até que o animal ele sente dor, tal, essas coisas tudo. Agora, quando vai para o lado do sentimento, vai para o lado que ele tem uma emoção, que ele tem alguma coisa, aí já acha que ele é um pedaço de carne qualquer e osso andando para cima e para baixo. Que não... Sim. E eu acredito que para alguém sentir tem que ter algo a mais do que o próprio corpo. Ele tem as terminações nervosas, né? Uhum. A parte cerebral dele e a parte da junção mesmo do cérebro e das terminações neuronervosas não são tão complexas como a do ser humano, mas elas têm a complexidade que tem sim esta parte dele não ser apenas um pedaço de carne ou ter estímulos mecânicos, né? Que eles falam, animal sente dor por um estímulo. Então, ele mexe a pata quando você belisca por um estímulo. Não é o estímulo, é realmente a terminação nervosa cerebral que tem a senciência. É isso que causa ele um ser senciente. Então, e o que é ser animal? Animal, o que são animais? Então, os animais são qualquer pessoa, qualquer indivíduo que tenha vida. Né? Eu acho que a gente poderia fazer uma diferenciação, acho que já pode ter sido abordado isso, mas a diferenciação hoje, depois do Tratado de Cambridge, o porquê que está tendo uma discussão do que são animais. Porque, para a legislação, animal é uma coisa, é uma propriedade do ser humano e que tem essa posse. Então, eu posso fazer com ele o que eu quiser, porque ele é minha posse, ele é um objeto que eu compro, que eu tenho e que eu posso dispor a qualquer momento. Depois desse tratado que teve essa configuração realmente da senciência do animal, a gente tem uma discussão muito grande até no campo jurídico. Para quê? Para tirar esse animal de posse e trazê-lo para quê? Para um status diferenciado. Então, porque hoje o pessoal está deixando esse nome posse para guarda, né? Para guarda. Por isso, é a mudança de visão de um animal como coisa, de um animal como sujeito de direitos. Né? Um sujeito de direito, mesmo que for de uma forma bem mais singela, não ter os mesmos direitos como um ser humano, mas sim ter os direitos inerentes a uma pessoa que tem o sofrimento, que tem a dor e que tem a alegria. Ele seria mais ou menos assim, defendido pelo Estado, por exemplo? Seria isso? Sim, né? Se eu sou guarda... Isso. É quando eu tenho a guarda de alguém, eu posso perder essa guarda a qualquer momento também, né? Sim. De acordo com o jeito que eu estiver tratando. Seria, sim, mais ou menos isso. Isso já está sendo a visão também do Poder Judiciário, né? Uhum. Tá, mas quando você fala em Tratado de Cambridge, onde aconteceu e por que ocorreu esse encontro? Então, foi um encontro de neurocientistas. Neurocientistas? Foram 12 neurocientistas em 2012, que eles... colocaram em discussão um estudo que foi feito entre animais de diversas espécies para ver qual que era a intensidade do tratamento cerebral. Então, assim, e aí com isso teve essa confirmação do quê? Que sim, eles têm, eles se reconhecem entre eles têm todas as sensações em razão da função cerebral do animal. Então, esse estudo é revisto a cada tempo, não sei te dizer agora quanto, a cada sim. tempo, mas assim, este que a gente teve, o último foi de 2012. 2012. É interessante que desde 1941 existe um decreto-lei que já dizia que os animais é propriedade do Estado e que tem que ser tratado com respeito, né? Sim, ele tem alguns direitos e... Ah, como cidadão, assim? Não. Não. Não. Essa é um... Como cidadão, não seria bem como cidadão, mas tem um projeto de lei em tramitação para tirar os animais, né, da parte dos bens do Código Civil e colocá-lo em uma situação um pouco, usando uma analogia mais simples para entender, com os mesmos direitos de um feto. Tá, não tem personalidade jurídica, mas ele tem direitos. Uhum. Né? Sim, então, pelo caso do cidadão, ele teria a personalidade jurídica. Né? Isso, sim. Mas ele teria os direitos. Cíntia, eu não sei se você ouviu, eu ouvi, mas eu não tenho a fonte mesmo para poder garantir. Mas eu acho que foi uma reportagem alguma vez que a comunidade científica também estava chegando à conclusão que um chimpanzé, por exemplo, ele tem o pensamento de uma... Ele age como uma criança de uns 5, 6 anos de idade, uma coisa assim. E parece até que eles estavam querendo tirar o chimpanzé do rol dos animais irracionais e colocar como se ele fosse um ser... Aí tinha que criar uma categoria para ele, né? Se a gente for começar a fazer nomenclatura por inteligências, o chimpanzé, realmente, para os cientistas, ele é quase uma... Ele tem a mesma inteligência de uma criança até 5 anos. Isso daí são pesquisas científicas, né? Não é o Jorge falando, não é a Cíntia. É pesquisa científica que tem a inteligência de uma criança. E se você procurar na internet, tem muitos vídeos de pesquisa científica de chimpanzés que tem uma... Eles colocam crianças ao lado de chimpanzés para fazer trabalhos cognitivos, tipo aqueles joguinhos. E o chimpanzé, ele tem uma evolução e um desempenho muito superior à criança. Eu vi na internet eles fazendo aquele joguinho de colocar... Nossa, era uma rapidez o chimpanzé? Sim. Nossa. Tem alguns e que... tem até um, agora me fugiu o nome da pesquisadora. O que acontece? Quando ela ficou anos com esse chimpanzé no laboratório, e depois que terminou a pesquisa, ela quis reintroduzi-lo ao meio ambiente, né? Ao habitat dele. Ele ia, depois que já estava já ressocializado, ele ia para a floresta e voltava e olhava para ela e chorava. Né? Como assim, eu quero ir, mas também quero ficar. Sente a falta, né? Né? Para comprovar o quê? A inteligência e o sentimento do animal. Mas outro dia eu fiquei emocionado de ver na internet aquela pessoa que tinha leões e depois ele mandou lá para a reserva os leões, e quando ele foi fazer uma visita nos leões, parecia que os leões era uma criança abraçando, beijando... O carinho, né? Mas nada é mais engraçado. É que é um gatinho, só que um pouquinho maior, né? Bem maior. Mas é engraçado, porque eles pulam realmente como um gato ou um cachorro em você, né? Eles pulam como uma criança. Eles justamente se colocam com as patinhas no ombro para demonstrar o quê? O afeto, né? Eles acham que o animal, ele não tem esse afeto. Eu chamo qualquer pessoa para fazer um trabalho com animais uma semana, né? E ter essa visão, tirar esse preconceito do animal como um mero... Uma criatura, um objeto que você faz carinho e ele olha para você porque simplesmente você alimenta. Uma criatura que sem alma, né? Que você pode descartar. Legal. Que ocorre muito. Vamos só comentar que a gente está tendo bastante participações aqui. A Deli entrou, mandou um bom dia, Vivencianos. Vivencianos é o nome que a gente recebeu carinhosamente aqui do Ari Rangel, que são os nossos ouvintes. E Rodrigo, as vozes estão alteradas. Aí a Deli manda um bom dia. O Antônio Bessa manda um bom dia a Deli, orientando aqui sobre o aplicativo. Então deve estar usando o aplicativo. Quando acontecer isso, vocês podem reiniciar o aplicativo que ele volta. Aqui também tivemos participações da Tina. Da Cristina, bom dia, vivencianos. Estou aqui em São Paulo, ouvindo o programa e ouvindo vocês. Lembro do Alamar. Legal, filho. A esposa do Alamar. Exatamente. A esposa do Alamar sempre escuta a gente aqui. Ela comentou ontem que ia deixar o celular já com o alerta já só para acordar e ouvir. Ô, Tina, a gente não fala hoje, não. É quase toda semana que a gente lembra dele. Aparece algum momento que a gente lembra dele. Se a gente não está lembrando no ar, a gente está lembrando fora do ar ou em qualquer lugar que a gente vai, a gente sempre está... Tá lembrando do Alamar ontem mesmo lá no Obreiros, eu lembrei muito dele, porque o tanto que ele falava lá do Obreiros, né, era muito legal. E ele que fazia esse comercial de todos os lugares que ele ia, que chamava a atenção das pessoas para procurarem conhecer também. Então, era gozado de falar, meu amigo, precisa ver como é o centro lá em Embu das Artes, né? Divulgava, era muito empolgado. Divulgador, né? E aqui também o Ari Rangel mandou um bom dia, queridos irmãos vencianos, que legal, Jorge, esse livro que a gente estava comentando sobre o livro do Jorge, Músicas Espirituais, antes de você chegar, né? Como acontece, tem sido a minha fonte inspiradora, a ponte para eu compor algumas canções. Só para lembrar, o Manuka Almeida recebeu o Grammy, o Oscar da Música em 2001, melhor canção brasileira com a música Esperando na Janela. Nossa. Bom dia, nossa irmã Cíntia. Eu podia tocar essa música aí para... Bom dia. Vê se você coloca depois, se for colocar essa música, né, Jorge? E tava lá divulgando, que nem o Alamar, o livro dele. O Grammy. Estou esperando na janela. Tem outras músicas também do Manuka aí, né? Deixa eu só terminar. Ele mandou um bom dia à nossa irmã Cíntia e a todos um abençoado domingo. O Manuka tem muitas músicas. O Manuka é assim, ele é um poeta e é um homem das letras. Ele fala que ele é o homem da letra e da palavra, ele não é um homem de música. Eu vi uma entrevista dele no Jô Soares, que ele falou que foi para a música só para ganhar dinheiro. Ele falou, não, porque só com palavra e com poema eu não ganhava nada. Então eu acabei entrando no ramo das composições também para poder ajudar. E é o que realmente ajuda. Então tem vários, vários artistas famosos do Brasil, tem música do Manuka Almeida, é porque ele não canta nada, a voz dele é ruim. Então o que acontece? A gente não sabe, acaba não conhecendo ele, né? Mas muitos grupos têm músicas gravadas. Tem uma música popzinha dele que é fora de série. E as músicas espirituais, que ele nem sabia disso, né? Quando eu encontrei com ele a primeira vez, eu falei, rapaz, você tem tanta música espiritual, né? Aí a esposa dele, a Lu Almeida, falou, Jorge, eu falo pra ele, ele não acredita em mim. Com o meu livro, aí a Lu, a esposa dele, falou, ele anda com o seu livro pra cima e pra baixo. Né? Para tudo quanto é lugar que ele vai, ele leva esse livro e fazendo propaganda do seu livro, que é sobre músicas espirituais. E aí ele encontrando com o Moraes Moreira, falando do livro, o Moraes Moreira pegou e tomou o livro e levou o livro embora. Falou, não, eu vou levar esse livro para mim. Aí eu falei, não, depois eu mando outro para vocês. Mas é legal assim, o que eu estou falando, é legal você pegar uma pessoa como ele, que é uma pessoa famosa no Brasil todo, mas que dá valor para um trabalho, que para nós é um trabalho simples, um trabalho da espiritualidade mesmo, mas que toca muito o artista quando a gente vê, para mostrar que nós somos seres que a gente vive em cercado de companhias, e as companhias podem ser companhias para nos ajudar como companhia para nos atrapalhar. E pode ser espiritual e pode ser também física. Exatamente. Né? Então, e quando a pessoa... Por isso que eu falo, tem coisas que é melhor a gente receber quando a gente está vivo, e isso é um presente que a gente recebe... mostrar o valor do trabalho que nós se dedicamos a fazer também, né? E provavelmente ele passa para outras pessoas. Só vou comentar aqui também a pergunta para sorteio. A Alessandra entrou aqui também, mandou um excelente domingo a todos, a Alessandra Silva. E a pergunta para sorteio dos dois livros espíritas é: você acredita que os animais pensam? Então, deixa aí o seu comentário, escreva aqui no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, ou ligue para nós no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750, respondendo a pergunta, a sua opinião, se os animais pensam, o que vocês acham sobre isso. Então, no final a gente vai sortear o programa, a gente evita responder a pergunta aqui durante o programa, e para vocês irem comentando a gente vai lendo. Então, vamos então para continuar? Só passar um recadinho aqui da Nadir. A Nadir, nossa irmã Nadir lá do Anjo Ismael, que no dia que está para começar um curso de aprendizes lá no Fezacar, né? O Fezacar, que fica na Rua Teresina, né? Domingo, né? Todos os domingos às 17 horas. Ela tinha colocado aqui. Peraí que eu vou achar para vocês aqui que eu vou... Aqui, não. Bom dia. Ela está dando para nós. Jorge, Rodrigo e Rui, por favor, divulgar para mim a Escola de Aprendizes do Evangelho no Fezacar, que iniciará dia 8 de janeiro ainda, né? Dia 8 de janeiro. Nadir, depois quando chegar mais perto, você vai avisando para a gente ir colocando sempre aqui. Às 16 horas, aos domingos, Rua Teresina. Às 16 horas. Rua 840, Rua Teresina, no Parque Industrial. Ela é dirigente do curso lá também. E a Nadir está pedindo para a gente avisar. Jorge, deixa eu aproveitar e fala logo. Dar um aviso aqui, que no dia 20 de novembro, domingo, haverá o brechó de sapatos novos, das 14 às 18 horas, lá na Framan. Na Rua Juriti 347, Vila Tatetuba, por R$10 o par, ou dois pares por R$16, ou três pares por R$20. Se comprar três pares, ganha um de brinde. Então você vê que esse patrocínio é pela Veriana Calçados, lá da loja do Vale Sul e Shopping Centro. Eu não posso deixar, sabe de quê? De fazer comentário, né? É. Que a gente tá aqui, eu e o Rodrigo estamos aqui tranquilos sem fazer propaganda. Mas a Cíntia, quando você falou dos três pares, não sei o que, ela já esticou o pescoço e já foi olhar. Porque pra pular de sapato, mulher, não tem jeito, né? Domingo. Vamos voltar para São José dos Campos. A Cíntia vai estar aqui domingo, viu, Jorge? Porque eles têm um trabalho de castração e vão castrar as fêmeas lá do bairro dos Freitas, lá da nossa irmã Margarete, que tem vários animais. Fala um pouquinho disso aí, Cíntia, rapidamente. O trabalho que está sendo feito com a Margarete, ela é uma protetora aqui de São José dos Campos, tem muitos animais são abandonados próximo da casa dela, na estrada, e ela acaba acolhendo esses animais. A gente começou a fazer um trabalho com ela para quê? Para ajudá-la na manutenção dos animais, principalmente na parte veterinária. Então, nós, no mês passado, castramos 20, acho que chegou a 25 machos. Macho, né? E domingo a gente vai castrar as fêmeas, né? Que com isso a gente diminui até, não tem muito de espiritualidade, mas tem de amor ao animal, né? A castração é um ato de amor. E é interessante que vocês não castraram mais, porque tinha muitos animais que não estavam em condições físicas para sofrer uma cirurgia, né? Alguns machos estavam muito debilitados, então a gente acabou tendo essa avaliação, e os que estavam debilitados não foram castrados, porque realmente tem a necessidade. Quem tem 50, 60 animais, infelizmente, precisa de ajuda para esses cuidados, né? E a gente não consegue fazer a manutenção de todos os animais, com alimentação, higiene, sozinho. Inclusive, eu estava conversando com a Adriana, que faz parte do grupo de vocês, que vem de São Paulo, né, para fazer esse trabalho. Ela está dizendo que se as pessoas quiserem mandar, inclusive no sábado, ração para que esses animais possam comer bem, para domingo estar pronto aí para... Sim, para se puder, serem cuidados. Se puder, assim, os animais, eles têm que ficar pelo menos... Eles têm que ficar 12 horas em jejum. Então, quem puder mandar de sexta para sábado, porque até no sábado à tarde eles têm que ser alimentados, depois tem que ser retirada a alimentação. Em razão, é uma cirurgia, tem anestesia, pode ter algum que na volta tenha o vômito e aí pode prejudicar. Então, os animais, eles têm que ser alimentados até por volta das 6, 7 da noite, no máximo. Na sexta-feira. No sábado. No sábado. Então, quem puder, mas também não é só ração, é ração, cobertor, qualquer papelão, né, papelão, jornal, toda a parte, se quiser também, doar gaze, agulha, seringa, qualquer parte de insumo que é utilizado dentro de uma atividade de castração animal. A nossa farmácia comunitária lá da Vila Ema já está fornecendo luvas, fornecendo touca e também gases, né? E se tiver mais alguém que queira, eu só preciso achar, que a Adriana depois comente com a gente, aonde que pode ser enviado essa ração. Depois a gente passa para os nossos ouvintes. Sim, até... onde possa entregar essa ração. Se puder, falar sobre castração. Acho que é bem interessante, porque a castração, como eu falei, é um ato de amor para o animal, né? Então, a castração, além de diminuir a população de animal abandonados, eles também trazem um benefício para o animal, tá? Uhum. Que reduz muito... a parte... As doenças, principalmente as partes de câncer ginecológico, tanto no macho quanto na fêmea. Diminui o quê? Agressividade, reduz no macho demarcação. Então, todo tutor, toda pessoa que tem um animal e que ama o seu animal, o seu primeiro ato de amor para esse animal é o quê? É a castração, principalmente se for efetuada a castração pediátrica. Tá, então, essa parte que muitos veterinários ou muitas pessoas falam, tem que esperar até a primeira cria, tem que esperar até o primeiro cio para depois castrar. Isto hoje, se for ver, é um mito. E o animal, quanto mais cedo for castrado, hoje a gente com três meses e meio, você já pode fazer o ato da castração no animal. Menos incidência do hormônio vai ter no corpo e menos problemas ou possibilidades de causar câncer no animal vai ser gerado. Mas isso não fere um pouquinho a natureza do animal? Então, o animal, ele faz o ato de forma instintiva, né? Não, é qualquer hora, qualquer momento, né? Não. Ele faz o quê? Dentro do... a fêmea, quando está no cio, tanto que se a fêmea não estiver no cio... ela não deixa fazer o ato. Então, é um instinto. Não é como no humano que tem aquela parte, a parte do afeto, nada disso. É um instinto fisiológico. E que não causa nenhum prejuízo para o animal. Né? Quer dizer, tirar essa produção do hormônio é a mesma coisa que você falar em uma mulher que teve a retirada do útero ou ovário que vai ter o prejuízo para a mulher, ou um homem que fez vasectomia. A vida dele vai continuar sendo a mesma. A mesma, né? A mesma. Você só não vai ter a reprodução. É interessante, né? Fez esse esclarecimento, né, Jorge? Porque muitas vezes a gente acha que é uma agressão castrar e a gente vê que os animais eles já têm eu acho interessante que a fêmea não permite ato sexual se ela não tiver no cio, né? Não. Mas e quando macho... ela está no cio, ela perde também a noção de uma série de coisas. É instinto, né? E o macho, para você imaginar, muitas vezes as pessoas falam assim, mas o meu macho, eu não preciso castrar porque ele não sai de casa. Agora, é estudo também que o macho, ele sente o cheiro da fêmea no cio a 1 quilômetro. Imagina esse macho dentro da casa dela, tendo um vizinho no quarteirão, 2 quarteirões depois com uma fêmea no cio. E ele sentindo aquele cheiro e instigando o ato, né? Então, quer dizer, também é prejudicial. E fica então, agressivo o macho? Fica. É? Às vezes ele fica agressivo, causa fuga. Você fala assim, mas meu cachorro nunca fugiu. E aí um belo dia ele foge. Aí chega lá e dá um encontro concorrente pra caramba, apanha, que é bobão quando tá dentro de casa, apanha na rua também. Sim, e aí que eu brinco, né? Uhum. Depois vai vir os processos de pensão alimentícia pro tutor pagar. Eu queria fazer deixar uma pergunta aqui no ar, gente, pra gente falar depois que a gente voltar. Nós vamos pro comercial. Nós estamos falando em castração, mas estamos falando em... Você falou até, na hora da castração, você falou evita até alguns processos de câncer que possa ter no animal, né? Isso que eu queria fazer essa colocação. Nós falamos que nós, seres humanos, nós carregamos vários débitos de reencarnações anteriores. E quando nós estamos passando por alguma dificuldade, provavelmente é para resgatar algum problema que nós causamos lá atrás. Uhum. Por que o animal tem câncer, sendo que ele não tem esse problema? O que, que ele fez de mal, por exemplo, né? O que, que ele pode ter feito de mal em outra passagem dele por aqui, né? Porque tem gente que nem acredita que o animal vem e volta de novo, né? Uhum. O que ele fez de mal para ele ter uma doença, né? Ele não deveria passar sem doença nenhuma se ele não tem nada para resgatar, digamos assim. Era isso que eu queria colocar para a gente discutir, até se os ouvintes quiserem se manifestar nessa colocação, é interessante. Né? Vamos lá, 8 horas e 57 minutos. Vamos para mais um intervalo comercial. Vou colocar essa música aqui do Evangelizar e Amar, que o título é Os Animais Vou Proteger. Né? E aquele da janela, depois? Esperando a janela, a Adriana seleciona aí, depois a gente coloca. Ela já colocou, já selecionou lá. Ah, ok. Então tá, Jorge. Eu sou fã daquela música, viu, Jorge? Eu acho muito bonito. Então vamos fazer o seguinte. Então vamos colocar Esperando na Janela agora e depois, como a gente vai conversar mais, sobre ficar conversando os animais, a gente coloca essa do Evangelizar e Amar depois. E essa é uma homenagem ao Manu. Manuca Almeida, nosso amigo Manuca Almeida, lá de Juazeiro da Bahia, meu conterrâneo. Né? E agradecer, né, pelo apoio que ele dá para nós, para o nosso trabalho também. Eu falo para eles que eu sempre brigo por causa dele, porque esses dias mesmo eu estava num lugar, a pessoa estava tocando uma música e falando, essa música é de não sei quem. Eu falei, negativo, essa música é do Manuca Almeida. Né? Falei, não, mas quem canta? Eu falei, mas quem canta é ele, mas o compositor é outro que vocês não conhecem, né? Legal, vamos lá? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Na casa dela, vai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela.

E esse é o momento do Gigavai. Cíntia, o que é que nós podemos falar sobre essa mensagem linda, falando sobre a natureza? Olha, eu acho que essa mensagem me lembrou tudo, né? Deus está em tudo. E tudo traz algum aprendizado, né? Então, e com esse aprendizado, eu acho que a gente deve mostrar e se conscientizar que tudo que foi criado deve ser mantido, deve ser respeitado e deve ser apreciado. E deve ser admirado, que deve é coisa ser admirado, que nós não fazemos, né? Admirado. Porque acho que a cada dia, mesmo que for cinzento como hoje, há um aprendizado e há uma beleza. É só você ter o olhar carinhoso para aquilo, né? Que aquele dia, mesmo cinzento, vai ter algo de bom para te ensinar e te confortar. A gente vê, né, Jorge, que a natureza está aí. E a gente passa por cima da natureza, não percebe nada, não vê nada. E que nós precisaríamos ser mais atentos com a natureza, né? Exatamente. E qualquer coisa. Nós temos uma palestra que fala sobre o amor, né? E o amor é tudo. A gente vai fazendo, falando sobre o amor, desde o amor para nós mesmos, o amor para com os nossos semelhantes, o amor para com o amor de mãe, o amor de alma gêmea, né? E por final a gente fala do amor de Deus. Mas como a gente pode demonstrar o amor para Deus? A única maneira de demonstração do nosso amor para Deus, porque o amor dele para conosco, a gente não tem discussão, né? É perfeito. Mas como eu posso demonstrar que eu amo a Deus? Porque para mim amar tudo, eu tenho que de alguma maneira colaborar com aquilo tudo. Mas como é que eu posso colaborar com Deus se ele já é perfeito, se ele já é onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom? Então tudo que eu fizer para ajudar na obra de Deus é a minha demonstração para com Deus, de amor para com Deus. Então, quando eu estou fazendo algo pela natureza, eu estou demonstrando que eu amo a Deus. E isso envolve tudo. Isso que é interessante nas nossas vidas, né? É o respeito que a gente tem que ter com o que Ele nos deu, né? Uhum. Que foi o planeta. E infelizmente hoje, o ser humano ele está muito egocêntrico, né? Só pensa nele, né? Isso, e com essa egocentricidade, ele deixa todas as coisas caírem na normalidade. Vazou óleo no mar? Ah, já vazou, problema é normal. Dele, né? Mataram uma pessoa? É normal, porque acaba caindo tudo na normalidade. Machucou um animal? Ah, é só mais um. Uma criança está no farol? É só mais uma. A gente não pode deixar essa visão de é só mais um entrar na nossa vida, né? Uhum. A gente tem que sempre se indignar, porque com essa indignação que a gente consegue ter a fibra para tentar mudar pelo menos o seu quintal, o seu habitat. Eu tinha selecionado, selecionei uma música para a gente colocar hoje aqui, chamada também Indiferença, que é uma música do Luiz Carlos, que ele fala que o grande mal da humanidade é a indiferença, né? Exatamente o que a Cíntia está falando para a gente agora aí. Essa nossa indiferença para com tudo, né? Como se a gente fosse só nós que existíssemos e o resto é o resto, né? Não, nós estamos integrados em tudo, né? Às vezes você está feliz e não sabe por que você está feliz. É porque tem alguém feliz interferindo no seu sentimento. Isso quem fala é o Sebastião Camargo. E às vezes você está triste e não tem motivo. Você procura motivo em todos os lugares para você descobrir por que você está triste. Mas, na realidade, você está refletindo uma tristeza que está acontecendo em algum momento com outros seres. Porque nós interagimos com tudo e com todos. Então, nós estamos em tudo e todos estão em nós também. É um tema que tem uma visão de algumas pessoas que eles falam que é viver no agora, né? Todos somos um. O que você age para prejudicar, você não prejudica o outro, você prejudica todos e todos também se inclui a pessoa que está fazendo o ato. Vamos encerrando, Jorge? Encerrando o nosso momento de Gavalho. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9h18. Jorge, vamos tocar aquela aquela música. E noticiamos o falecimento, o desencarne do nosso querido amigo José Nunes, que está sendo velado na Urbã, e o seu sepultamento será às 14 horas. Jorge, o José Nunes, talvez ele tenha feito um trabalho tão humilde, mas tão importante em nossa cidade, que talvez as pessoas nem reconheçam, né? Nem saibam que o José Nunes, ele era vigilante lá no CTA, no ITA, e ele trabalhava até as 2 horas. Depois das 2 horas, ele pegava sua bicicletinha, colocava um monte de livros do Clube do Livro Espírita em São José dos Campos e ia fazer a distribuição para as pessoas. E ele fez isso muito, muitos anos. E além disso, o Zé era aquele que fazia cobrança lá na Seara Espírita Bezerra de Menezes, das pessoas que queriam colaborar com a nossa casa. Então o Zé, a gente dava para ele os recibos, e o Zé aproveitava já levar o livro e fazer a cobrança para a nossa casa. E nós conseguimos levantar a obra Seara Espírita Bezerra de Menezes com muito auxílio do Zé Nunes. Então o Zé Nunes, ele divulgou demais a doutrina espírita, com muita humildade, com muita simplicidade, e depois parece-me que ele foi atropelado, teve uma série de problemas, e o Zé Nunes parece-me que faleceu, já estava na UTI há vários dias, e hoje então será o seu sepultamento. O Zé Nunes merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, porque foi uma pessoa que realmente ajudou a muitas casas espíritas a se erguer aqui em São José dos Campos. Rui, eu tenho certeza, né? Não, eu não penso só não, eu tenho certeza que o senhor Zé Nunes é o maior divulgador do livro espírita em São José dos Campos. Não foi não, ele é o maior divulgador, porque até hoje não apareceu ninguém para divulgar tanto quanto ele. Porque quando o senhor Zé Nunes levava o livro para nós ou para as pessoas, ele conhecia o livro já. Então quando ele chegava com o livro na mão para entregar para a gente já perguntava o que o livro dizia. O que aquele livro estava falando, se ele gostava daquele livro. Que muitas vezes o livro chegava e ele falava, não gostei muito desse livro não, porque ele fala isso, fala aquilo. Então, se a maior caridade que a gente faz pela nossa doutrina é a sua divulgação, a doutrina deve muito para o Zé Nunes, porque ele foi na nossa cidade, foi e é, até hoje que ele já parou de entregar livro, isso aí já faz, eu acho que uns mais de 10 anos, né? Porque não tinha mais condições físicas para isso, mas até hoje não apareceu nenhum de nós que faz aqui. Nós estamos no rádio há 13 anos, mas eu acho que nem nós chegamos aos pés do Zé Nunes na divulgação da doutrina. E isso, Jorge, começou. Eu conheci o Zé Nunes há 35 anos atrás. E o Zé Nunes, a gente ia na casa dele acertar as contas que ele fazia a cobrança. A mãe dele fazia um café, mas tão gostoso que até hoje eu lembro do café da mãe do Zé Nunes. Uhum. Então tá aí, né? Uhum. Ele termina a sua caminhada aqui no mundo material e vai se unir com muitos espíritas no mundo espiritual. Zé Nunes, um grande abraço, muita paz e muita tranquilidade para você. E mesmo que a gente não possa ir no velório, dar um adeus, né? Um adeus a gente sabe que é um até logo, né? A gente sabe que o seu Zé com certeza vai para um lugar legal. Mas se a gente tiver a oportunidade de ir lá no velório, então fazer uma prece, né, em homenagem ao Zé Nunes, faça uma prece de agradecimento. Ele merece o nosso agradecimento. É, né? Uma pessoa que merece que a gente chegue e fale obrigado pela força que você deu aqui, pela nossa doutrina, aqui durante muitos anos. Falava muito bem esperanto também, né? Ele era esperantista, nossa, né? Falava muito bem esperanto. Ele, o Silvio lá da banca, né? Que fala muito bem o esperanto, exatamente, né? Exatamente. Então é uma pessoa humilde, né? Na acepção da palavra mesmo. Mas conseguiu, com toda a sua humildade, multiplicar conhecimentos, multiplicar divulgação, levar mesmo para as pessoas o que era a doutrina espírita. Levando o livro e levando seu conhecimento também com a maior tranquilidade. Nunca vi ele fala mal de ninguém e não. Nem fala mal de alguma coisa. Sempre com a palavra de esperança, de amor e de entusiasmo. Ali, e ele sempre fala, deixa pra lá, meu irmão, vamos tocar em frente. Uhum. Zé Nunes, um grande abraço. Vamos continuando? Naquela hora a gente tinha falado do assunto lá, a gente tinha falado do por que o animal sofre, né, Cíntia? É. Hoje quem vinha aqui conosco também era o Magno que é o super mais especialista em falar do lado espiritual mesmo, mais, né? Mas, Cíntia, mas o que você pensa? Aquilo que muitas pessoas fazem essa colocação de por que o animal está sofrendo? Eu tenho o meu pensamento quando a pessoa fala, não é o karma do animal, não é porque, o cachorro está doente agora porque ele mordeu o outro lá atrás, ele está lá em outra vez que ele passou por aqui, por isso que ele está assim. Eu não penso isso, eu penso que tudo que acontece nos reinos, tanto mineral como vegetal como animal, são estágio do espírito. Para uma evolução, né? Do espírito, isso exatamente. Mesmo. Exatamente, como é estágio do espírito, nós já vamos sofrendo esses reveses, essas coisas que acontecem, para a gente estar preparado para o que vem para frente. Sim, para a evolução, né? Para o próximo reino, né? Uhum. Acho que essa que é a parte fundamental de todos. Uhum. Nós também aqui, quem sabe um dia chegamos no reino angelical, e a gente passa por várias provações e vários percalços, para quê? Para manter nossa fé, manter a nossa visão de amor, né? Para uma evolução espiritual. Isso que você falou também é importante, porque eu lembro do Chico comentando também, eu não sei se foi uma passagem que o Emmanuel comentou com ele, passou por ele, né? Que nós estamos em relação aos animais como os anjos estão em relação a nós. Então nós temos que cuidar dos animais assim como qualquer outro ser, numa faixa evolutiva menor que o ser humano, vamos dizer assim, animal, vegetal, mineral, a gente tem que ter um respeito por eles, uhum. Assim como os anjos têm por nós e nos ajudam, ou os benfeitores espirituais que talvez estão acima que nós, nos ajudam, né? Na doutrina espírita, em várias passagens fala, né, que os animais são nossos irmãos mais novos. Então, a gente tem que tutelá-lo, né? A gente tem que mostrar o caminho para a evolução. Então, isso é em diversos livros e respostas às perguntas. Realmente, os animais são nossos irmãos mais novos. Por isso que a gente tem que sempre pensar que os animais não vieram ao mundo para nos servir, né? Eles são como nós e devem ter a sua evolução e não servir o ser humano. Mas, Cíntia, você trouxe, tá mostrando para a gente também um livro chamado Maus Tratos aos Animais e Violência contra as Pessoas, de Marcelo Hobbes e de Francisco Nassaro. Você estava dizendo aí que, inclusive, os serial killers, eles têm alguma coisa que começa a sua violência com os animais. Esse livro do Major Hobbes, ele trabalhou muitos anos. Ele é policial militar, ele é major, acho que até mudou a patente agora, há pouco tempo. E ele fez esse livro, que ele trouxe a teoria de Link para o Brasil. Teoria? De Link. O que seria essa teoria? O que é a teoria de Link? Foi um estudo que foi feito pelo FBI, que eles estudaram durante 30 anos... os serial killers, né? E todos eles começaram a sua agressividade com os animais. Então, eles começaram a agressividade com os animais e isto foi desenvolvendo o quê? A confiança para passar para uma pessoa que ele entende que seria mais forte. Então, começava com os animais, passava para as crianças, mulheres, idosos e chegavam nos homens adultos. Então, essa teoria foi estudada pelo Major Hobbes e implantada no Brasil com alguns detentos e que foi comprovado realmente. Quer dizer, que o primeiro algoz de uma pessoa que tem uma tendência violenta são os animais. Suprimir uma vida, se ele consegue suprimir uma vida de um animal, então ele pode ter, não isso. Que generalizando, mas pode ter a tendência. Sim, e ele vai criando a confiança. A confiança do quê? de poder, né? Eu pude com um animal, agora eu posso com uma criança. Então, vai falar assim, ah, mas ele vai ser violento com a criança? Vamos trazer para os dias de hoje, né? Ele vai fazer o bullying com a criança na escola, né? A criancinha, ele maltrata o animal, ele faz o bullying com o coleguinha, ele pode depois ter a veia de violentar uma mulher, de maltratar um idoso. Por quê? Porque ele vai se sentindo mais confiante para o quê? Para aumentar o nível de dificuldade da violência dele. Então, o que eles colocam é o quê? Que uma criança, a partir dos 3 anos, que tem uma violência proposital com qualquer ser humano, que vai e vê um formigueiro e chuta o formigueiro, que você tem que começar a ter uma visão mais atenta para aquela criança. Aquela criança tem que ter um acompanhamento para quê? Para tentar neutralizar essa violência e essa indiferença com... E depois, além da agressividade, a indiferença com o ser mais indefeso. Evangelizar a criança também, né? Sim. Essa é a importância da evangelização infantil, né? É, eu acho que a evangelização deveria começar na barriga, né? Porque às vezes as pessoas colocam assim, ah, mas é pequena, ainda não entende. Mas a criança, ela forma o instinto dela, os ideais dela de pequenininha mesmo. Ah, sim. E outra coisa, evangelização infantil, às vezes a gente confunde um pouco. A evangelização infantil é em casa, não é no centro espírita, não. Né? O centro espírita é uma vez só por semana. Ou na igreja, ou no templo evangélico, é uma vez só por semana que eles se encontram lá. Se você não fizer essa evangelização dentro de casa, mostrando valores morais para as crianças dentro de casa, você não vai conseguir. Porque a tia lá da evangelização infantil, ela não sabe que a criança está matando passarinho, não. Ela não sabe disso. Né? Quem sabe é nós dentro de casa. Né? Não adianta a gente querer jogar nossa responsabilidade para poder, para evangelizador infantil, para a escola, né? Chegar lá na escola. É. Não adianta nada. Se você não prestar atenção, como nós sabemos, né, que a criança, até 7 anos de idade, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, ela está reencarnando ainda. A reencarnação dela não está completada. Então, ela vai assimilar tudo que ela está aprendendo de moral dentro de casa. Porque ela tem a mente, digamos assim, pronta para receber essas novas informações. A partir dessa idade, ela começa a assimilar todas as outras informações das encarnações anteriores. Se ela chegar à conclusão que as tendências delas anteriores são melhores e mais fortes do que ela está recebendo agora, ela vai assimilar toda a outra. Então, se você foi bandido em outra encarnação e você não recebe uma boa educação até os 7 anos de idade, você vai pegar aquela outra e você vai o perispírito libera, né? Digamos assim, as informações, e você vai voltar a ser o que você era. Então, a importância da infância é fora de série. Então, não vamos terceirizar a evangelização infantil, não. Tem que ser nós. E evangelização infantil, moral, não precisa ser rico, não precisa ser médio, não precisa ser pobre, não precisa ser miserável. Pode ser todas essas coisas e saber lidar com isso, né? Ah, eu sou muito pobrezinho, por isso que eu não sei educar meu filho. Não existe isso, né? Existe moral, e moral é para todas as pessoas, ou rico, ou pobre, ou remediado, é moral, e isso que a gente tem que saber passar para os nossos filhos. Rodrigo? Acho que é mostrar o que é o correto, né? E não você fala, você tenta ensinar, mas você também tem que dar o exemplo. Todos, né? Os então, dias, hoje, eu acho que o Jorge falou, é todos os dias. A educação, acho que de qualquer um, é o quê? É o exemplo que ela recebe dentro de casa. Por isso que a parte que eu acho que é o mais terrível é a terceirização. Meu filho não está educado porque a escola não educou. Meu filho não está porque a igreja, o centro não fez, a companhia não fez. São sempre os responsáveis, né? Sim. A gente temos que trazer a responsabilidade para nós. Transferir a responsabilidade e a causa, né? É. Mas nós temos aqui, viu, Cíntia, a Gilda, lá da Vila Maria, ela está perguntando, hoje em dia tem pessoas que têm um animal como um filho, deixando o filho, o marido de lado e dando mais atenção aos animais do que um membro familiar. O que, que você pode responder para Gilda? Gilda, um bom dia para você e continue nos prestigiando, viu? Olha, Gilda, eu entendo a sua colocação. Eu tenho uma cachorra que é a minha filha. Então, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar. Mas, assim, eu acho que você tem que fazer o quê? Pensar que aquilo é um ser humano, é um ser, né, que tem que ter o carinho. E não exclusivamente ser a atenção da pessoa. Se for, você tem uma codependência com aquele animal e que aquilo tem que ser tratado. Como tem algumas pessoas que têm codependência com bebida, com droga, quer dizer, ela coloca toda a sua atenção em um ponto fixo para ter uma satisfação de alguma coisa que está faltando. Então, isso realmente é uma vertente. O problema é o excesso. É o excesso. Agora, tratar o animal hoje como uma criança ou como... Com amor, né? Com o amor, com o carinho, pode ser que algumas pessoas, às vezes, entenda isso ou um absurdo ou um excesso. Mas a gente também não sabe qual o amor que aquele animal dá para aquela pessoa, o quanto aquele animal é a companhia daquela pessoa, é a base para que ela continue tendo uma vida... dentro de uma sociedade. Mas sim, acho que se a pessoa exclui e tem toda essa preocupação, tem que ser verificado e analisado. Como é que é aquela história, Jorge? Você foi visitar um amigo que estava doente? Ou você foi visitar um amigo? Não, você... ele estava doente. Fui visitar ele e... Aí tinha uns não sei quantos cachorros. Quando eu entrei na casa, os cachorros já olharam meio diferente assim para mim, mas tudo bem, né? Aí eu fui sentar no sofá. Quando fui sentar no sofá, o cachorro grandão lá já olhou pra minha cara e fez rosnou, né? Aí eu opa. Aí ele falou, não, porque esse aí é o lugar dele. Eu falei, tá bom. Aí tinha uma cadeira assim, eu fui sentar na cadeira, né? Aí quando eu fui sentar na cadeira, o cachorro, o outro rosnou. Ele falou, não, esse aí é dele. Fui sentar no outro, falou, esse aí é dele. Eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu ficar em pé mesmo, vou só vir ver você aqui. E os cachorros que tomam conta aqui da sua casa, então deixa os cachorros tomar conta. Mas eu tô falando assim, mas eu que tô sendo exagerado, né? Mas foi exatamente, eu fui sentar e o cachorro olhou diferente pra mim, mas não me atacou nem nada. Mas ele falou, Jorge, porque aí ele senta o tempo todo. Ele vai e senta aí nesse cantinho do sofá o tempo todo. Mas eu entendo o que ela tá falando no sentido de exagero, né? De exagero. Mas o que que acontece? Porque muitas vezes a gente acha que é exagero mesmo o relacionamento que a pessoa tem com o animal. E o que a gente tem que pensar também é assim, se não tiver gente para cuidar dos animais como estão cuidando, nós nunca vamos ter revolução nesse mundo, né? Nós nunca vamos tratar os animais realmente como eles merecem ser tratados. Então, parece que teve gente que nasceu para isso. A Yolanda tem quantos cachorros lá na casa dela? Agora ela mudou. Ela mudou para Uberaba e alugou uma van, um caminhão, para poder levar os cachorros lá para Uberaba. Quer dizer, os cachorros e os gatos, né? Que é o que ela cuida. E o que que acontece com essas pessoas que são pessoas que cuidam dos animais, que gostam dos animais? Quando você vai lá, tem 3, 4, 5 cachorros lá na porta que as pessoas jogam lá. E se não tiver gente assim, o animalzinho vai ser morto, entendeu? Então tem os insensíveis e tem as pessoas que nasceram para isso, eu acho, para poder, Jorge, fazer isso aí. Só uma coisa, hoje em dia as pessoas vêm com exagero, às vezes, o trato com o animal. Por quê? Porque o animal sempre foi o ser do quintal, né? E hoje o animal está dentro de casa. Agora, quando a pessoa tem o exagero por um ciúmes possessivo com o marido, um zelo... extremo com um filho, uma compulsão por compras, isto também não é um desvio? Geralmente não tem essa discussão, né? Então, porque os animais hoje ainda está sendo um assunto muito novo. Mas ninguém traz como esse cuidado, essa revolução, e sim, seres que precisam de cuidado. Eu tenho um pincho que já deve ter uns 15 a 16 anos, que eu não lembro, minha mulher lembra bem. Ele é bravo. Ele é bravo. Ele é bravo, o pior latido que tem para um tamanho de cachorro. A minha mulher não sai passear com ele na rua porque ele acha que ele não é um picho, ele acha que ele é um Doberman. E provoca tudo quanto é cachorro, é isso mesmo? E tem uma coisa, lá em casa, se a gente sair, ele não come. A gente precisa sair para ele fazer aquela festa, pular perto da gente. E ele não gosta muito de carinho, né? Ele então... você agrada ele, ele não aceita muito agrado. Mas você chegando, ele já vai comer, já vai andar para lá, para cá, já muda de figura. Então... Isso é normal nos animais? É o instinto de cada animal, né? Cada animal, ele tem como cada pessoa. Ele tem o seu comportamento individual. É, porque disse que o pincher já era da época do faraó, já existia esse cachorro. Sim, o pincher ele realmente, ele não tem noção do tamanho dele. Ele não tem noção. Quanto menor, eu não conheço um pincher que ele tem a noção do tamanho. Ele é um, eu brinco, é um rato com ideia de pitbull. É o que a minha mulher fala, eu não saio. Uma vez eu estava saindo com o cachorro, andando com o cachorrinho, e ele começou a latir, o cachorrão veio, mas veio que nem um doido. Ela teve que pegar o cachorro no colo e tocar o outro lá, porque ela falou, se deixasse, ele estraçalhava meu pincher, né? Então, e você falou que você foi na casa do seu amigo, a minha cachorra, o apelido dela é Mimada, né? Que é uma mimada mesmo. E chega a visita em casa... Ela acha que ela é a dona da casa. Então as pessoas sentam no sofá, ela senta no meio, cruza as patinhas e fica olhando para as pessoas. Como acho assim, minha mãe não está fazendo a sala, mas eu estou aqui fazendo sala para as visitas. Legal. Ela senta realmente e fica com a cabecinha alta, olhando para uma e para outra pessoa. Bacana, né? Ô, Rui, só comentar aqui que o Aécio entrou aqui no nosso Facebook e falou assim, mandou um forte abraço à equipe do Vivência Espírita e a entrevistada do domingo. Os animais pensam sim, respondendo a pergunta, você acha que os animais pensam. Embora diferente dos seres humanos, embora eles se encontram a caminho da racionalidade. Uma pergunta, haveria nos planos espirituais uma região para receber os animais quando desencarnam ou reencarnam automaticamente? Forte abraço a todos. Nós temos animais... Nosso lar já tem relato de animal lá. Então, assim, acho que todas as colônias espirituais, ao meu ver, né? Tem minha opinião, não, tem animais. Eu não sei se é o mesmo caso daquele Vales, que vai ao Vales dos suicidas para um lado. Eu acho que não, acho que tem cada colônia você pode ter tratamentos específicos e animais indo para qualquer tipo de colônia também, né? Eu acredito também que em todas as colônias tem os animais, porque... Os animais, ele tem o reencarne quase imediato, né? Mas eles geralmente, eles ficam um pouco próximo do tutor, né? Do dono, para ter... o carinho é tão grande dos animais que eles ficam com um pouco para consolar e para deixar o tutor depois do consolo, né? E o que você me diz daquele filme que ficou famoso, daquele animal... Que o patrão, todo dia ele ia na estação, junto com o guardador dele, sim, né? E aí ele faleceu e o cachorro ficou ali aguardando a volta do dono por muitos e muitos anos. É uma verdade, né? É um filme Aquele real. Aquele filme é real. É real. É real. E a gente tem, é engraçado... Porque a gente tem muito disso, né? Tem, se você for procurar na internet, vídeos de cachorros que às vezes ficam em cemitérios, perto do túmulo do tutor. Eles têm realmente uma interligação com o dono, né? Com o tutor, a pessoa que cuida deles. Eles têm um amor e uma fidelidade que eu acho que o ser humano deveria aprender com eles. Eu acho interessante que a gente tenha um certo preconceito com bêbado, com... pessoa malandro, traficante, e os animais não, né? Eles não têm... Os animais, eles têm amor incondicional, né? O amor incondicional as pessoas colocam como um amor muito grande, e não é isso, é aceitar a pessoa como ela é. Eu podia ter colocado... Você aceita... Melhor amigo. Como é bonito aquele conto. Eu podia ter colocado hoje aquele conto, mas eu me esqueci. Na hora eu coloquei o Deus na Natureza, que é a história do Serapião, que era um mendigo, né? Quando a pessoa dava o sanduíche pra ele, ele tirou a salsicha inteirinha do sanduíche e deu pro cachorro. E a pessoa falou, poxa vida, a melhor parte do sanduíche, ele falou, não, para o melhor amigo, o melhor pedaço. Né? Então, quem fala, ele falou, ele me faz companhia, e quando eu vou dormir, ele fica aqui tomando conta de mim. Você vê que animal, cachorro, ele não discrimina, ele não, tipo assim, ele é fiel mesmo, ele está ali junto, né? Não interessa se o cara é pobre, se o cara é rico, se ele passar na frente de um cara rico, que queira ele, ele não vai largar o amigo dele que é mendigo por causa da pessoa rica. Então é interessante essa fidelidade dos animais. No plano espiritual, como o Aécio está falando, no nosso lar tem vários animais, né? A gente vê lá no nosso lar. Então as colônias são como aqui também. Tem animais aqui, tem animais lá. Agora, tem espíritas que dizem que não é verdade isso, né? Tem espíritas até que dizem que o André Luiz estava obsediado, o Chico Xavier estava obsediado quando ele escreveu esse negócio de animais no plano espiritual. No meu livro, Campo de Luz e Excursão à Terra, eu também estava obsediado também, quando eu escrevi, que o Aurélio Augusto passou para mim, que o livro aborda o Ângelo, que tem síndrome de Down, né? E na colônia Campo de Luz tem um local específico para receber essas pessoas que tiveram síndrome de Down aqui. E a gente viu que cada um daqueles tem um cachorro lá. Para interagir muito mais facilidade, para eles se readaptarem novamente. E tem cachorro, tem cavalo, tem todas as coisas lá. Que facilita muito para todos. E o que acontece? Teve uma pessoa até, que uma vez falou, não, mas vocês só falam do plano espiritual quando vocês enxergam. Vocês só enxergam cachorro, cavalo, essas coisas, tudo que já tem aqui. Por que você não enxerga coisa diferente? Eu falo, eu enxergo um monte de animal diferente, só que eu não tenho parâmetros para falar como que eles são. Não tem, a mente de ninguém alcança aquilo que a gente vê, muitas vezes. E o André Luiz fala sobre coisas horríveis, sobre os animais, aves horríveis, aves tudo, que captam energias, que pegam no ar, todas essas coisas. Ele não dá um nome para essas aves, porque não existe aqui, a coisa é diferente, totalmente diferente. Então, como que a gente vai dar nome para uma coisa que a gente não conhece, né? Então, existem animais diferentes sim, em outros planos. Como existem animais diferentes em outra região, se a gente for aqui. Se a gente for dependendo, se a gente for para o fundo do mar, nós vamos ver animal lá que nós nunca vimos na vida. Então, parece que a mente das pessoas, às vezes, é muito curta para pensar também que a espiritualidade é curta, igual a nossa mente. As coisas são muito maiores do que a gente pode imaginar, né? E quando a gente está no plano espiritual, tem animais como aqui, porque a gente sai daqui e dá a impressão que a gente já vai para o melhor lugar do mundo. O nosso lar é na crosta, aqui na crosta da terra. Não é o umbral que está dentro do nosso lar, não. É o nosso lar que está dentro do umbral. O nosso lar é uma cidade legal que está nas regiões umbralinas aqui da terra. Então, o que acontece? Nós estamos muito encostadinhos na terra. Não vamos ser diferentes só porque desencarnamos. Vamos continuar do mesmo jeito. E os animais também vão. A diferença do animal é que o animal, ele volta muito mais rápido. Ele não tem necessidade de ficar lá com aprendizado igual a gente fica, ou o tempo todo que a gente fica. A evolução dele é muito mais rápida até chegar a nós do que nós chegarmos ao anjo, por exemplo. Né? Então, o que acontece? Ele não tem demora. Quem quiser entrar no nosso Vivência Espírita, na Rádio Vivência Espírita, que é o nosso o WhatsApp, está lá. Essa semana, um vídeo inédito que eu nunca tinha visto, que a pessoa colocou, sobre o Chico chegando na casa do amigo dele, Valker, e a cachorrinha vindo e pulando no Chico. Que o Chico fala que aquela cachorrinha é a reencarnação da boneca, que era um cachorro que ele já tinha tido. E o cachorrinho que não é da casa dele, chega, já pula nele, já vai lamber ele, já vai ler tudo. Quer dizer, a boneca fazia pouco tempo que tinha morrido. E daqui a pouco chega lá, tem uma pequenininha, o Chico fala, é a boneca que voltou. Ele já chega e já identifica, é a boneca que voltou. Agora, para quem acha que o Chico Xavier está obsediado, apaga tudo que existe aí de coisa de espiritismo que a gente conhece, apaga tudo e a gente começa tudo de novo lá atrás, né? Então pronto. Então se o Chico está obsediado, põe a fila aí. Que o resto você vai achar poucos que não estão. E só um ponto, né, que os animais, eles não precisam passar de escala por escala. Um animal não precisa nascer uma vaca, um cavalo, um cachorro, um gato, para depois ter alteração de reino, né? Não, ele não tem essa necessidade, porque todas as o espírito, ele tem desenvolvimento independentemente do tipo de animal. Mas, ô Jorge, estão pedindo aqui, através do telefone, que a gente repetir o dia do brechó de sapatos novos femininos, tá? Aposto que é mulher que está pedindo. É. Dia 20 de novembro, domingo, brechó de sapatos novos femininos, na rua Juriti 347, na Vila Tatetuba. Das 14 às 18 horas, tem sapato por 10 o par, 2 pares por R$ 16,00, 3 pares por R$ 20,00. Se comprar 3 pares, ganha um de brinde. Nossa, você viu, Jorge? Porque, olha, a Cíntia está... Eu vou ter que vir com uma carretinha. Olha, e o patrocínio, que nós agradecemos muito, é da Veriana Calçados, que tem lojas no Vale Sul e no Shopping Centro. Então, nós agradecemos demais a Veriana por colaborar com a Casa da Framan. E Rui, Maternidade, o nosso amigo Forcato, né, que escuta a gente, sempre contribui aí com o programa, entrou aqui no nosso Facebook e falou: é tão visível que os animais pensam, respondendo a pergunta, que se os animais pensam, né, raciocinam e têm memória, que me fica difícil compreender como as pessoas acham que os animais são simples coisas. Será que é por acaso que um cachorro sai da frente quando vem um carro? Um abraço a todos do programa. É interessante isso, né? É interessante isso, porque às vezes as pessoas, ou nós mesmos, achamos que tudo é 880, né? A pessoa, ou o animal é instinto ou não tem instinto. É racional ou não tem racional. Tem consciência ou não tem consciência. Mas a gente vê que tudo na natureza não é 880. Tudo é uma progressão. Sai de um ponto e vai progredindo para outro. Então não quer dizer que o animal, como o Forcato falou aqui, não tem ainda raciocínio. Pode ser que ele comece a ter o raciocínio, passa talvez pelo elemental, que começa a desenvolver mais o raciocínio até chegar no nominal. Né? Eles têm no espiritismo tem as classificações de animais, né? Então o reino animal ele começa na esponja do mar. E ele vai evoluindo e com isso vai evoluindo até chegar em um ser completo. Então, tem a sua evolução isso. Tem a sua evolução e a sua progressão dentro do espírito, né? É que a esponja, muita gente pensa que é vegetal ainda, né? É exatamente essa transição. Porque a esponja, ninguém sabe direito se ela é um animal ou se ela é um vegetal. Então, você consegue ver a transição ali, sim, saindo de um e entrando no outro. Né? O Nil entrou aqui também, Rui, e colocou: não se esqueça que o Messi tem a cadeira dele próprio aqui em casa também, né? O Messi é ele tem dois cachorros lá na casa dele, o Raí, que é aquele salsichinha, né? E o Messi, que é um vira-lata que apareceu lá. Então os dois são meus amigos, tanto o Raí como o Messi. Na hora que eu chego lá, o Raí, antes do carro parar, o Raí já fala, já avisa para todo mundo que eu tô chegando. Todo mundo sabe que o latido dele fala: o Jorge tá aí, pode ir lá olhar que é o Jorge, né? E o Messi vem me receber na porta, que os dois não podem ficar juntos. Os dois brigam, né? O Raí e o Messi. Mas o Messi vem me receber na porta, também ir lá pro gabinete lá do Nil. Mas ele vem me receber na porta, quando antes de eu sentar na cadeira, ele pula na cadeira e senta, né? Aí eu tenho que dar um drible no Messi para poder eu sentar primeiro na cadeira, para ele não tomar a cadeira. Porque se deixar, ele pula na cadeira e não deixa eu sentar, e fica lá, né? Só que o Messi é um cachorro mais educado que eu já vi na minha vida. Um vira-lata que o Nil apareceu na porta. Eu nunca vi um cachorro tão bom igual aquele. Bom assim. Mas ele vem, qualquer pessoa que chega, ele vai, você vai sentar, ele vai chegar perto de você pra você ficar passando a mão no pescoço dele ali. E carente. Ele vai ficar... Hã? Educado e carente. Mas ele não... Se você apertar ele, ele não morde, ele vai achar ruim. E não agredir a gente. Ele vai sentir, tipo assim... Se você pega assim na orelhinha dele alguma coisa... Ele vai achar assim, não agride ninguém de jeito nenhum. Só brigou com o outro cachorro, né? Porque o outro já era da casa. Então é muito legal. E o Nil lembrou bem aqui. Não esqueça que ele tem a cadeira dele. Só pensando, se a gente está aqui em uma conversa entre espíritas, né? Que os animais têm alma. E que também podem ter o seu tratamento espiritual. Sim. E você, foi bom você entrar nesse assunto, porque parece-me que você também participa do Centro Espírita. Eu frequento o ACEAMA, né, que é a Associação Espírita Amigos dos Animais, em São Paulo. Como a minha cachorra sou nova nessa área, nessa parte de animal, mesmo estando já tão engajada, foi depois que eu peguei resgatei essa cachorra, e eu fazia tratamento espiritual em centro, e questionei se os animais têm alma, se eles também não fariam os tratamentos espirituais, né? E aí eu conheci a Ceama, um lugar abençoado, de uma vibração e um campo vibratório excelente. E tem trabalho hoje de manhã, né? Tem trabalho hoje, e se me deixarem contar uma passagem, a minha cachorra, ela teve uma lesão de ligamento, e eu fiz a operação espiritual ela está fazendo o quê? Umas 3 semanas. Eu acho que foi uma das experiências mais emocionantes. Foi quando ela estava terminando a operação espiritual. a médium abaixou para terminar, ela olhou para a médium e começou a lamber a médium. Como olhando, assim, aquele olhar fixo, obrigado. Mas, Cíntia, você como advogada, o que, que você pode falar para a gente da Lei 9605, no seu artigo 32, que fala que é crime judiar, maltratar, abandonar os animais, e que ninguém obedece, e que nós temos dificuldade, que não tem delegado que cuide disso, não temos juiz, não temos promotor, só temos pessoas que interessadas em animais, mas que na realidade fica aí as pessoas fazendo uma série de crimes contra os animais e ficam impunes. É, todo ato praticado contra o animal, muitos deles, às vezes, que a gente visualiza e fica claro que é maus tratos, né? Deixar o animal preso em corrente, deixar o animal sem água, sem comida, bater, deixar sem tratamento médico veterinário, abandono, né? A gente às vezes passa no lugar e vê um carro parando e jogando o animalzinho. Descartando, né, como se fosse uma coisa, né, como é tratado. Então, isso hoje é crime. Infelizmente, a gente tem uma polícia que, às vezes, a gente vira chacota, né? Às vezes, eu vou na delegacia fazer boletim de ocorrência e a gente é chamada das mulheres dos cães e gatos. A gente vira chacota. Não fala que é bem mal amada, não? É, deve falar pelas costas, né? Na frente, não. Mas é a mulher dos cães e gatos. E, infelizmente, a polícia, ela acha que é uma perda de tempo, né? Não, tratar sobre esse assunto. E os promotores, os juízes? Então, alguns promotores já têm alguns núcleos, né? De serviço específico para proteção animal, que é junto com o direito ambiental. Alguns promotores são muito engajados, a gente tem muitos promotores bons e que defendem os animais. Mas a gente precisa de uma visão o quê? Uma visão punitiva, né? Que a pessoa, você faz um boletim de ocorrência, esse boletim vai ter o seu encaminhamento e o maltratador vai ter a sua pena. Para quê? Para... educativa mesmo, né? Para que ele não tenha essa visão de permanecer nos maus tratos. Infelizmente, nós temos sim processos, temos algumas benfeitorias, mas às vezes demora tanto que a pessoa se esquece, né? E não dá a lição adequada e a visibilidade para a sociedade. Hoje, a gente teve a lei da DEPA, né, que foi a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Ela foi sancionada pelo governador. Ainda não está em vigor, porque ela está no período de sanção para a implantação. Você tem o número dessa lei? Não tenho, mas se você jogar uma lei do deputado Feliciano, do Feliciano Filho, que ele teve a... foi aprovado e estava precisando ser sancionada pelo governador, com um problema que a Luísa Mel, que é uma ativista, teve em uma delegacia, voltou novamente à tona e foi sancionado. Provavelmente até o começo do ano vai ter já a possibilidade da DEPA para fazer o boletim online. Mas para casos que não são flagrantes, né? A gente não adianta ver um cachorro sendo açoitado, maltratado e achar que a gente pode fazer esse boletim de maneira eletrônica. Aí teria que ser presencial mesmo. Entendi. Cíntia, o Antônio Bessa entrou aqui, mandou um bom dia, respondendo a pergunta, né? Não direi que pensam, mas de uma forma mais pura utilizam todo aprendizado adquirido em suas múltiplas vidas, instintivamente, para em convivência com outros animais e com os humanos, em preparação para um dia receber o livre-arbítrio e verdadeiramente pensar e decidir o seu futuro. Interessante, né? Tem muita participação aqui, Jorge, mas como a gente está chegando pro final do programa, mas só agradecer aqui também o Sérgio, a Meire, aqui do Jeff, o Maurício Tomé, o Paula, a Cida Ferreira, o Marcos Sugan e o Gama, que entraram aqui e participaram, né, e deixaram seus comentários aqui no WhatsApp. Vamos para o sorteio, então? Vamos. Aqui os sorteados dos dois livros espíritas, né? rapidinho, porque estamos acabando. A Marisa Moreira Martins e a Iracema. A Marisa Moreira Martins e a Iracema Benta e a Moto, né? Foram os ganhadores do livro, Iracema Benta e a Marisa Moreira. Pode comparecer a partir de amanhã na livraria Casa do Caminho e retirar os seus livros lá, que foram sorteados aqui. Um grande abraço para todos vocês, tudo de bom, paz e alegria em seus corações. E eu já vou me despedindo aqui, que está em cima da hora. Rodrigo também, rapidinho, e o Rui faz a prece. Agradecer a todos os ouvintes que entraram, participaram aqui. Comentar para baixar o nosso aplicativo Vivência Espírita lá no Android ou o TuneIn. Quem não tiver o Android, é só digitar lá Vivência Espírita, dá para ouvir. Lembrando que a gente tem palestras dia terça e quinta, 7 horas da noite. São palestras selecionadas e geralmente com um tema que a gente coloca aqui ou a continuação da palestra da semana anterior. E vamos começar também a transmitir palestras às 10 horas da manhã. Então, vai ser, porque tem muita gente que não pode ouvir às 7 horas da noite, então às 10 também haverá palestra. E a reprise desse programa, que é feito do último domingo, que é feito terça, quinta e sábado. É só entrar aí e participarem conosco. Obrigado. Cíntia, rapidamente, microfone para... Agradeço a oportunidade de estar falando em nome dos animais, né? Dando voz àqueles que não podem falar, mas que têm que ser protegidos. E agradeço a oportunidade, coloco o livro que você mencionou, se alguém quiser ter acesso, até mesmo também outras publicações, eles têm o link para acesso online no site do Instituto Nina Rosa, é www.institutoninarosa.org.br. Tem esse e muitos outros livros e artigos bem interessantes. Bem, então nós vamos agradecendo a Andréia, que depois de um longo e tenebroso inverno, está aqui conosco. É o Helder, a Adriana, que está lá embaixo cuidando da sua Danina. E a Graça, que esteve conosco, e a Camila, né? E assim nós vamos, então, encerrando o nosso trabalho, onde nós vamos dizendo, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade pela oportunidade que tivemos de realizarmos esse trabalho nessa manhã muito gostosa, com um assunto tão bom, com um assunto que realmente interessa para nós que estamos engatinhando ainda na espiritualidade com relação aos cuidados e o amor para os animais. E assim nós vamos agradecendo mais uma vez e vamos pedindo ao nosso Mestre, ao nosso Pai, a toda a espiritualidade, que sempre nos envolva para que nós tenhamos condições, tenhamos coragem e condições físicas para levarmos avante esse trabalho. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.